112. Ok, zona decimal 1, 19, direto, leste, leste. Sacando 130, Juliette, ajuste altímetro no 0 no 4, reporte no ponto, espera da Oscar. Oi, Salvador, voo 227. Azul, confirme que chamou? Voo 227, vai passar o Sierra Vitor 364. Voo 227, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Tráfico já avistado, hoje já 014. Gente, 227. Capatão Gosco até o quilo, decolado ao Zuno 5, mantém pro até 3.000 pés, está me controlando 208. 208. Batango, Vitória da Juliette, frisado, ingresso, pistola 7, reporte alinhado e pronto. Mono 227, autorizado, pouso, pista 28, vento 90 graus, 079. Foi autorizado na 28, 227. E viu ainda na pro? Afirmativo, Papatango, hotel quilo, 3 mil pés. Certo. Até a posição, botão de vitrine da Juliette. Canal 6320, prossiga. 6320, iniciou a descida pelo centro, Recife, Recife até 170, informa desvio à direita, proa 095, por aproximadamente 40 milhas. Gente, eu chamo 6320, a gente também está restrição nível 2170, palmo tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passando nível 270, descida para nível 150, alfa 318. Livre desvios, o ajuste estava 104. 104, livre desvios, desce até 170 na temos confirmado, informação Quebec, pista 3605 ali, 1-10. Agilizando manobra, são 3605. Agilizando, são 3605. Batango Vitrine Juliette, autorizado a decolagem de pista 17150 graus, 0 menos. Vitor 333. Cené 6141, desce para 4 mil pés, voo Serra Vitor 363. Grato, 4.333, Controle, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, 20 milhas fora. Controle? Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, 20 milhas fora. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, irá manter no meu pé? Confirme. Confirme. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, na tráfego de conhecimento no setor, por quanto tempo irá manter? Quanto tempo de sobrevoo? Mais 15 minutos. Gente, Charlie Alfa Tango, frequência livre, reporte no regresso. Vai reportar por regresso, frequência livre da presença, graças. 3645. Tango Vitor Índio Juliette, decolado ao Zuno 8, chame o controle Salvador na frequência no 208. 208. Papatango Esquilo Zulu, chame táxi. Zuno 0 no 4. Patrulha 6320, estamos informando que tem cuidado de controlar a Renato 28. Afirmativa, Xené 6320. Controle em questão, também Renato 28, 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Renato 5, Lula 255, autorizado por 28, vento no 70 grau 049. Depois do achar no meu pé, já pode parar da barra. Pouso autorizado, pista 28. Obrigado, Ló, autorizado pouso. 5 nós. Prato. São 3605, mantém para você 2500 pés. Decolado zona 9, controle Salvador da presente no 208. 1208, mantém a proa até 2500, 3605, bom trabalho. 2 Salvador, azul 2740, ponto espera 2, então. Gente, azul 2740, mantém o ponto espera das 28. Mantém. Papa Tango Whisky, Kilo Zulu, autorizado, ingresso pistão no 7, a porta é alinhada e pronto. Porta é alinhada, pronto, não. Contato com radar decolagem, sobe o dia, saída da ELPA, nível 360, após 2 mil pés, autoridade direto da ELPA, sube e mantém o nível 100. Sobe e mantém 100, após 2 mil da ELPA, 3605. Salvador, 6141, pode prosseguir na descida, se precisar. Sena 6141, leve para 2500 pés do ajuste 10114, autorizado RNAVE da pista 28, reporte, servida 363. Reportarão 363, está descendo para 2500, o Xaner 6141. 740. Xanã 6226, controle. Sapata Luiz, quilo Zulu, autorizado. Decolagem pista 17. O vento no 90 graus, 08 nós. Controle Salvador, boa tarde, é Oxanel 6226, quanto é 10? Oxanel 6226, acione identificação, SV chegada a CARI para o nível 120, o ajuste 10 não faz. Descendo para o 120, com a CARI, 1014, o ajuste 6226. Quilo, vamos. 42740, autorizado, decolagem pista 28. 190 graus, 089. Para informação de tráfego, um Papa Alfa 34 decolou da pista auxiliar. Vai manter a linha do litoral, não interfere. Gente, o azul 2705, está autorizado direto, Motiva. Boa, direto Motiva, 3605, subindo uma centena. E Salvador, 4442 azul, tá no ponto de espera da 28. 7, azul 4442, ponto de espera 28. Ótimo, ponto de espera 28442. Papatango Ice Kilo Zulu, controle da presença no 208. 20.8, graças ao texto. O azul 2740, decolou aos 23, copiou a informação de tráfego? Negativo, 2740. Então, azul 2740 para a informação de tráfego, a sua esquerda, mantendo a linha do litoral, Papa Alfa 34, não interfere. Mantém para o outro a 2500 pés, chame controle Salvador no 208. Sente da informação de tráfego, mantém a proa até 2500, chama controle de Salvador 10, 8, 27, 40.

548, copiado, vida de Juliette, tem frequência livre. Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Siga Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango, mantenha sobre condições visuais, ajuste no 094, reporte Interlagos. Prosseguindo a descida, 6320. Libera próxima esquerda. Chame o controle só na frequência 121 decimal 1 antes de ingressar na taxa Alpha. Antes da Alpha, 121, vai chamar o senhor. Pois que Silo Zulu está autorizado a ascensão para 2500 pés. Azul 4442, autorizado pela pista 28, vento 210 graus 07 nós. Missão 28442. Hotel Kilo, chame Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2085. 232 também. Matando esse quilo azul, confirme chamada do Raposo. Autoriza o procedimento? Oxanã 6315, desce para 2500 pés, autorizado a RNAV da pista 10, com ajuste no 0104. Então, pista 28, autorizado a RNAV da pista 28. 14.500 pés, autorizado o procedimento da 28, 6315. Papagão, esquilo Zulu, confirme chamado para pouso. Chamando pousando, zona 550, tá? Papatango, esquilo Zulu, atente a tráfego, mantendo o corredor agora, Vera Cruz, um Papa Alfa 3-2, continuado para Cairu Lourenço, aos 1533. Firma aqui, para coordenar com o tráfego mais à frente, tá? Está cruzando 1700-2500, o tráfego está mantendo o mil, não é isso? Afirmativo, mantém 1.000 pés no corredor, no caixa pé. Esquilo Zulu. Esquilo Zulu, tem a frequência ali. Tráfego Zulu. Puxando 6226, desce para 4.000 pés. 4.000 pés, 6226. Controle de Salvador, boa tarde, 4442 Azul, mantendo a prova até 2.500 pés. Azul 4442, contato radar na decolagem, sobe via saída da AEL para o nível 320, após 2.000 pés, autorizado direto da AEL. Após 2.000, voa direto da AEL, 4442 Azul. Tram 3605, Centro Recife, 1251, alterna 12835. 1251, 2835, Centro Recife. Controle 4442 Azul, pode, na prova de Dell, subir ao 320? Azul 442, cancelada as restrições de nível da saída da AEL, estou para nível 320. 320, 4442. Oceané 6226, reduzo para 200 nós, voo Serra Vitor 361. 2009, Ocean 62, 26. Corrija, Ocean 6226, voo Serra Vitor 362, após Serra Vitor 363. Serra Vitor 362, após 363, Ocean 6226. Ocean 6320, reduza para 200 nós, desce para 5.000 pés, o ajuste 9014, segue como número 3 na aproximação. 5.904, reduzindo 2209. Estabilizado totalmente o visual, Xamã 6315. Xamã 6315, torre 1198-95. 295, obrigado, senhor. 22740, está autorizado Alfa Romeo 363. Autorizado Alfa Romeo 363, do Azul 2740. Ponto de espera. A 3.5, a aproximação, agora está de bolo. Aguardar, minha 3.5. Quatro, 4442, está autorizado direto por seguro. Direto seguro 4442. Controle, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, voo e Ceasa, reporte visual com campo. Vai voar com o produto Ceasa e reportar visual com campo, tá? Cuidado, pouso pista 28, vento 200 graus, 7 faz. Repouso 22, 6315. Reporte Serra Vitor 363. Vai reportar o 363. Projetando 3216. 3216, contato radar decolagem, sobe dia, sai da mão para nível 370. Bomba 370, 3216. Estou levando para o Romeu, Chile Fatango, pro do Ceará, vertical da área do corpo, está visual com o campo. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, torre 1198-95. 1895, graças. Xané 6320, após estar, irá voar o CFO 363. Desce para 4.000 pés, ajuste no 094. 4.000, Fortale, Serra Vitor 363. O do Ceasa está totalmente visual com o campo. Instruções para ingresso e pouso, circuito com 7. Gente, consegue o controle da Ceasa, Charlie Alfa Tango? Vai manter a prova do Ceasa, tá? Oi, Salvador, boa tarde, Xanã 6336, ponto de espera do 28, pronto, para a nave nacional visual. Deixa eu manter o ponto de espera, Xanã 6336. Tá bem. E a torre, 118, decimal 95. Xanã 6326, papel controle. Xanã 6326, estabilizado, Sinal do 28. Antena 6226, torre 118, decimal 95. 295, boa. Salvador, boa tarde, a Oceané 6226, estabilizado, sinal do X-Ray. Antena 6226, continue a aproximação, aguarde pista livre. Valeu, pista livre. Vamos ao carro, voando Serra Vitor 363, DF2500, 6320, Oceané 6320, desce para 2500, peste autorizado a RNAV da pista 10, ajuste 10, não passa, reporte, Serra Vitor 363. Autorizado a RNAV 22, reportando a Serra Vitor 363, 6320. Serena 226, vento 200 graus, 1014, o ajuste de altímetro, tem ele no pistão 28. Sempre pouso do 28, 6226, está indicando aqui vento 150 com 11. Sim. 150 com 11 na final. Gente, 226. O que é a Papa Romeu tirar a Santana? Essa torre do CENTE, prospecto final do CENTE, informo que efetuará um possível 260 no travão de RIMAL, o Tchala Santana, com 260 na desestimação para pulsar 28. CENTE do CEASA comprou a da RIMAL para efetuar uma espera o Tchala Santana. Azul 4462. 135-1251, alterna 12835. 442, centro Recife, 1251, alterna 12835. Aqui no 442, já chamando Recife, 1251 e 1253. Mantenha o setor ali sobre o Salvador Norte, aguardando autorização para prosseguir para o Pátio 4. Vai aguardar no Salvador Norte. Tá levantando. Atenção, após o sucesso, tá? Afirmo. Gente. Estou em Salvador, uma boa tarde, 6320 da chamada. 6320, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, 6320. Correu 6336 da Ocean, quando autorizada, me decola sem parada. Gente. Passou a RIMAR, vai com proa do Salvador Norte, o Papa Romeu Tira Fatão. Gente, o Papa Romeu Tira Fatão. Ocean Air 6226, no Solos 37. A livrar fechamento e controlação na frequência 121, decimal 1. Chama 21, na livrar, 6226. É pra manter espera aqui no Salvador, cara? Sim, vai manter espera sobre o Salvador. Papa Romeu Charlie Fatão. Não autorizou um pouso parado na cabeceira 97? Gente, pouso parado, cabeceira 97 autorizado. Tô com tráfego avistado, vento 180 graus, 09 nós. Autorizado pouso parado, táxi abaixa a altura até a prosseguir até a base. Gente, pouso parado, autorizado na cabeceira 107, pra reportar pra livrar na Romeu Tango. Gente. Oceané 6320, já foi Gente, Papa Romeu Charlie Fatão, reporte em solo controlado. Vai reportar em solo controlado, tá? 12685. 12685, 3336, visual com tráfego da companhia nacional do sistema 28. Afirmativo. Após o pouso da mesma, autorizado a alinhar e manter. Após o pouso, alinha e mantém, 6336. Papá Romeu Charlie Alfatão, considere 39 de corte. Bom dia. Controle Salvador, o Azul 2740, solicita a nível 1250. Azul 2740, autorizado nível 1950. A autorizado manter 1250, Azul 2740. Adilano, confirmou Salvador 3, decolagem para o 6336. Confirme, assinar 6336. Está livre de decolagem? Não, sim, vento 200.08, 9.636, autorizado de decolagem, pista 28. Está livre de decolagem da 22, 6336, pode confirmar o vento? 200.08. Desculpa, mas eu não copiei. 200.08. Obrigado. Não há necessidade de manter pro até 2.500 pés, curva à direita, na presente, chame controle no 208, bom voo. Decolado, 4-4. 208, no chão 6-3-3. Azul 2702, não atrasa de conhecimento, resposta para a descida. frequência azul 2702, reporte 60 milímetros, Salvador. Controle Salvador, China 6336, perfil da Momo, boa tarde. Oxanel 6336, contato fazendo decolagem para o dia sair da MOM para nível 390. Confirma Oxanel 6336. Oxanel 6336, sobe via sair da MOM para nível 390. MOM 390, 6336. Salvador, voo 1964. Voo 1964, acione identificação, voa Mari para interceptar a chegada a Mari, o ajuste no 0-4. Voo 0-4, solicita acionar a proa, aproximadamente proa 035 para evitar um cúmulo bem a nossa proa. 1964, autorizado de desvio, reporte e volta a proa no Mari. Autorizado? 050. 050. Azul 2702, confirme que modifica as regras. Azul 2702, IFR cancelado, azul 1546. Suicida critério, reposta 60 milhas de Salvador, não há tráfego de conhecimento. Atende a tráfego estimado pouso em Cairo Lourenço aos 1550 e o outro estimando pouso aos 1. Aguarde as 1702. Tráfego estimando Cairo aos 1548 e o outro estimando aos 1550. Azul 2702, confirme chamada para pouso. 1958, copiado. Nome 00. Azul 2740, 70 milhas, Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame controle Aracaju 1203. Controle Aracaju 1203, Azul 2740. Autorizar direto a Buco. Direto a Buco, 6336. 1964, tem condições de volta, certo? 368. Ah, pode ser o 366? 1964, voo certo, 366. 2008, aciona identificação, voa Mari, para interceptar a chegada a Mari, o ajuste Salvador 0142 2 para nível 060. Tá, 2 Mari para 060, 2008. Oito. 336, centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2005, 6336, obrigado. Voo 9646 2 para 2500 pés, ajuste 904. 2700 reporte, passando 3500 pés. Salvador, passaria do 2230 para a atmosfera da 1-0, pronto. 2230, 3 na linha, circular. 1-0, vento 2, 1-0, graus, 1-0, norte. A linha de fala 1-0, 2230, informa que não cumpre a restrição superior da casa. Ciente. Vai iniciar o 2230. Sim, passar o 2230. Azul 5076, espera da pista do 0, pronto. Azul 5076, mantém o ponto perto do 0. Ah, Azul 5076. Gente, Azul 2702, atente a tráfego deformado anteriormente, sequência livre. Área 2260, decolado 84, também controle Salvador, na frequência 1208. 1208, 2230. Cada Mari para nível 070, o ajuste 1094. controle Salvador, boa, passaria do 2230. Passaria do 2230, contato radar na decolagem, sobe via saída água para nível 180. De agora até 180, foi informado anteriormente a torre que não cumpre a restrição superior da carga substantiva. A gente passaria 2230, mantém 3000 pés, aguarde para subir. 3000. Tudo bem, sem problema não, a gente já está pousando e vai ser solicitado. K4, torre, 118, decimal 95. 2025, boa. Torre Salvador, gol 1964. Bom dia, gol 1964. Continua aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste de altímetro 1014. Positivo, solicita, senhorita. No nosso pouso aí, a presença da Polícia Federal, estão com os passageiros aqui que estão, acho que estão meio alterados aqui, ok? Sim, será coordenado. Obrigado. Em torno de 1.200 pés. Zero, subo para o nível 180, cancelado as restrições de saída árvore. Seu 180, 2230, cancelado a restrição. Gol 2008, desce para 4.000 pés, ajuste no 014. Fala para 3.66 ou 2.008? O 2.008 mantém status, após status, e serviço 3.66. Desce para 4.000 pés, cancelada a restrição de nível da chegada Mário. Positivo, depois de status a gente vai tirar 964, só para ser o fonte de informação, já foi solicitado pela EFRAER o apoio da Polícia Federal. Sim, obrigado. .008, desce para 2500 pés, ajuste no 014, autorizado R9, reposta serra 366. E aí, 2500, 2952, desce para nível 050. 2952, após Mari, autorizou 3.69. Azul 2952, após Mari, estou precisando do serviço 366. Após Mari, 3.66, grato, azul 2954. 2954, no solo, ao 59, vai liberar fichame e controle solo na frequência 121, decimal 1. 2-1-1, gol 1-9-5-4. Decolagem, pistão a 0, vento 2-0-0 graus, 1-0-9. Vista da decolagem, azul 5-0-7-0. Azul 2952, 2 para 4000, faz ajuste no 0 no 4. 4000 no 0 no 4. Azul 5076, decolado aos 1600, chama em controle de Salvador, ensino 208. Ora 208, Azul 5076. Controle Azul 5076, passa mil pés. Azul 5076, contato com radar decolagem, após 2000 pés, autoridade direta Coral, Supernitão 190. Após 2000 pés, direto Coral, subindo para o 90, Azul 5076. Salvador, boa tarde, gol 2008, estabilizado na Renato. Gol 2008, com essa aproximação, aguardando autorização para pouso, estilo 0. 08. Azul 2952, para 2500 pés, está autorizado RNAV. Ajuste no 0, não 4, encosta estabilizado. 2500 pés, reportando estabilizado, autorizado RNAV, azul 2952. Satélite 2230, estou presente direto conquista. Dá presente direto conquista, passageiro 2230. Altímetro no 0 no 4. Ele é posto em 14120, 08 na 190. Zero zero oito no solo 05, Oliver Apichame, controle de som na frequência no 21 decima 1. 21 1, 2008, Estabilizando, tá visual azul 2952. Azul 2952, torre 118 decimal 95. 1895, boa. 29. Autorizado, Ariel, decolar, piscina 0, vento 200, 09. Decola, boa. Posição e o corte azul 5076. Azul 42952, autorizado pouso, estona 0, vento 190 graus, 09, tráfego avistado. Livre pouso para o 2952, visual. Voo 1397, acione 5473 no transponder, chame o controle de Salvador no 208. 5473-208, voo 1397. A autorização foi fornecida 5073. Uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 1800, Nadael. Voo 1397, contato radar na decolagem, Estados Unidos, meio da Dael, para nível 360. 360 via Dael, voo 1397. Quando você voa direto, a posição ótima. Voo 1397, aguarde e mantenha a perfil da saída. Mantenha a perfil da saída. Voo 1397. Passando por isso que aqui do Zulu pra cima. Regresso de Cairini para Salvador. Mantém-se a 1.110, estacionado pela 1.62, com 0.7 agora. Zulu, confirme que tipo de equipamento? A pausa 3.4. Ativista aqui do Zulu, mantém o apoio do Veracruz. Sua gente, Salvador 1.0.1.4, reporte através de Paripo. Passará através de Paris, pelo voo. do 2952 no solo, aos 1-0, ali pra pista, me controlizou na frequência no 2-1, no décima 1. 2-1, no 256, decolado 12, chame controle Salvador na frequência no 208. 208, agora 256. Quatro milhas de posição foral, serviço radar encerrado. Chame controle ideal na frequência 1201. Quilo Zulu autorizado Ceasa, repórter visual com campo. Pela Ceasa, já está visual com campo, passará mais próxima. Obrigado pela produção. André de Salvador, agora 256, passando 2.600 na PUCA. Boa noite. 256, contato para a decolagem, sobe e aí da PUCA para o nível 370. 370 e a PUCA, agora vai de frente. Patrulha, boa tarde. Bom, 915, dirigindo Marcelo 150. Bom, 9185, voa Mari, para interceptar a chegada a Mari, desce para o nível 050, ajuste no 094. 050, Mari, boa noite. No 397.